Laje sobre mantém a nível de voo 190, sai da Puc Caracaju. Sai da Puc Caracaju, 365 no bar. Ainda gol ali mantém. Ok, após o gol ali mantém, sideral. Recife 251, alterna 3325. 251, alterna 325, gol 804. Copiou? Confirmando autorizada a decolagem? Afirmativo, 090 graus 099. Autorizada a decolagem no zero. Salvador, total 9919. Total, prossiga, bom dia. Muito bom dia, por favor, coordenando aqui. 3190 para Fortaleza. Pronto, golpe. Afirmativo. No Siberal, o tráfego da Gol tem o mesmo destino, Galeão, mesmo para vir, mesmo saída. E o mesmo nível. Ciente, Siberal. Pois direto. Controle 198-5540, o total 9911. Então conforme 310, Fortaleza, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, bombo alto a nossa subida, após direto Fortaleza. 19,8, controle de saída, 5540, transforma total 9919. 5540, chame pronto, total. Hoje você chama nos pronto, puxando na pista. Uma 715, chame centro Recife 260, alterna 288. Linha 088, tenha um bom dia, 715. Controle, é gol 1605, está cruzando 3 mil pés. Gol 1605, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 360, saiu da EL. Na subida da EL, sobe 360, contato radar, gol 1605. Da EL. Prossiga, Mike Juliet Romeu, é o gol 187. Livre do seu lado, gente, sideral, 9971. Controle, é o gol 1897. Gol 1897, prossiga. É em ponte pro Mike Juliet Zulu. É, Mike Juliet Romeu, ele decolou de Golfo Zulu, parte de Tuaçu, na sua escuta. Ciente. Romeu, copiou? O controle disse que está ciente. Nada, bom voo. Decolagem Salvador 09, controle 119.8. 19.8, um bom dia, sideral. controle na escuta do Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá decolando no grupo Zulu Parque de Tuaçu, senhora, pra lá e pra regresso. Ele tá na linha do litoral, 500 pés pra regresso. Mike Juliette Romeu, controle ciente para ingresso no circuito de tráfego Chame Torre 198-6. 186, grato. Ao 9971-198, boa viagem. Opa, desculpa. Federal 9971. Federal 9971, contato radar na decolagem, se mantenha nível de voo 360, saída da Elf. Posso voar direto da El ou de Né, senhorita? Negativo, mantenha a saída Sideral 9971. Ok, vou manter a saída Sideral. Vertical de Itapuã. Vertical de Itapuã, Léo. Afirmativo, 198. Certo. Controle papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Vai cancelar o regresso, senhora. Vai manter a linha do litoral. Tô no próximo através do parque de Pituaçu, mantendo 500 pés na sua escuta. Mike Juliette Romeu, Chame Torre 198-6. Tá confirmado, senhora. Tá 2. A torre está ciente. Copiou o Mike Juliette Romeu? Controle está ciente, Chame Torre 198-6. Torre, ó, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga. Do litoral, passou o parque de Pituaçu para regresso agora, sim, senhora. Estamos com um problema intermitente aqui no equipamento. Assente, o Mike Juliette Romeu reporta na curta final para parte da Bata. Vento 090 graus 099. Está presente, está autorizado a ingresso na Bata. Vai reportar na curta final, Romeu. 543. Ok, autorizado 340 inicialmente, seu Ipervisco 50, da El Leda Bidev, 198, é o controle, 5543, eu transporto 3153. São 8, chama pronto, 3153. Chamaremos, 3153. Solo, para pushback, acionamento da 3597 no 11. 3597, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama. Posicionamento na posição 8 ou 3153. Dado, chame para o táxi 3153. Chamar o táxi 3153. Luno 605, chame o centro Recife 251, ao término 3325. Recife 1251, alterna 13325, voo no 605. 90 graus 089. Portará no final, abata, Romeu. 9874, informação índia. Pare do lado 9874, acende a identificação, chega da Mari e desce para o nível de voo 050. Na Mari, desce ao 050, logo 9874. Geral 9971, chame centro Recife 1251, no alterno 3325. Federal 9971 no controle. Afirmativo, você quer pousar na cabeceira? Negativo, dá a cabeceira por ingresso na bata. Autorizado, reporte só controlado. Reportará no solo controlado, Romeu. Romeu, Índia November Alfa, mantenha o 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporte para IP. Geral 9971 na escuta do controle. Romeu está no solo controlado da bata. Ascente, Romeu, você vai estar livre. Solo, zero, no meio. Geral 9971, se estiver na escuta do controle, essa identificação. Para o TAC 3153, 166, moto 340, Fernando Guarulhos. Fez 153, prossegue Juliette Alfa, está ao ponto de espera, 1012, vou viajar. Ok, Juliette Alfa, 1012, na sua escuta, 3153. Para o TAC, está 3517, 173, o PLB, com fim de 4 horas. Segue o TAM, Juliette Alfa 2012, boa viagem, 18-6. Juliette Alfa 357, obrigado, bom trabalho. 3153, confirmando o POB? 53 está com o 66. Trip 5514, chame centro Recife 1245, alterna 2685. 1245, alterna 2085, trip 5514. Alfa de Bravo. Diga. Portaria autorização para a Telecina, já para Alfa de Bravo. Afirmativo, já estou, já está aprovado, 1012, só um instante agora. Aprovado. Só, parte 3 autorizado, chame táxi total. Só agradecer o Bariplago 9874, desço para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado ILS, XAY, custo na 0, reposto estabilizado. S para 2000, 1002, ILS, XAY, pista 10, Bariplago 9874. 153, ela escuta? Ela escuta, 3153. Reporta pronto. Vamos reportar, 3153. Pro 3153. 3153, ali decola, pistão 90, vento 090 graus, 109. Ali decolagem 90, 3153. Afirmativo, Guardião 06, reporta para a decolagem. Guardião. Bom dia, 357, ponto 010, pronto. 35 no site após a rolagem, 0 pontos da TAN e mantém. Após a rolagem ali, mantém, da 357. Estação 9911 para o táxi, estamos com 3 horas e 10 de autonomia, Natal alternativa, 3 a bordo. Total 9911, em frente Juliette Alfa, fonte espera 18.6, 1012, boa viagem. Preciso, Juliette Alfa, fonte espera 18.6, obrigado. Três decolou os 23, controle 119, decimal 8. 198, bom dia, obrigado. 280, pista 10, curva esquerda, saída Momo, Alba, pós direto, Petrolina, direto, Teresina. Controle 119.8, 5544, o Papa Romeo, off de Bravo. Autorizado, Teresina, nível 280, decola da 10. Primeira curva esquerda, saída Momo, pós direto, Teresina. Responder 5544. Olha o 109.8. Sim, 4-3, chama pronto, Alfa de Bravo. Chama pronto, Alfa de Bravo. Paulo Salvador, trip 5345. Oriente da Juliette, autorização de tráfego para Ilhéus. 345 Ilhéus, confirme o nível. 240. Guarda-copa, Ilhéus 240, ajuste 909. Autorizado para o Delta 3153. Dael. Estabilizou ele, 10987. Grave 874, com a parte de aproximação, chame torre 198, decimal 6. 286, boa. Trolley, muito bom dia, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolado aqui das 17, está com proa do farol de Itapuã. A intenção é pouso em Ondina. Guardião 06, mantenha-se em condições visuais, reporte final Ondina. Mente, final Ondina. Acionado 01 no 06, Alfa Charlie. Dia 3517 da TAM. 3517, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 380, saída agora e transição ao fito. Olha o fito 380, 3517. 1-Bravo, é o solo? Siga, senhor. E por gentileza, verifica o transponder stand-by. 9874, vento 1-0 graus, 129. Pouso autorizado. Livre pouso 90, 9874. Confirmei agora. Controle 1, 998. Bom dia, controle 19, desmalou 8. Muito obrigado, bom trabalho. 2, desmalou 6, o índio no Bingo Herápio. Grato, tenha um bom dia e um bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, total 9911. Total 9911, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 3190, saída Momo, óbvio, após DCT. Positivo na descida, na subida, Momo. Na sua escuta total 9911. O Alien foi embora, ok? Ok. Log 9874, falou 28, Alibrão 219. Alibrão 219, Salvador, trip 5345, pushback acionamento, remota 13. Pronto para a cópia, o 5345? Afirmo. Ilhéus, nível 240, pista na zero, curva direita, saída da El, lei de Ilhéus, controle 119.8. Ponda 5556. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola dando zero, curva direita, saída da Eule de Ilhéus, controle 119.8, transponder 5556. Pessoal, bom dia, Marinho Aguilante, 874, segura o canal. 5345556, confirmando, remoto 93 está livre, chama o táxi. Salve Salvador, bom dia, portaria 5107. Zelog 9874, bom dia, prossegue, parte 3 autorizado. Parte 3 autorizado, tá? Força aérea 7107, bom dia, pátio militar, aguarda cópia para... Santa Cruz, Rio de Janeiro. Tá no pátio militar, solicito autorização e acionamento. Estou ciente do acionamento, 7107, Santa Cruz, aguarde a cópia, 1012. C3153, chama Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 3325. 251, 3325, bom dia. Bom dia. Para a polícia, vai questionamento, qual o meu Alfa Índia Bravo? Está livre, o Alfa Índia Bravo, chame táxi. Coordena que a equipe de solo tem um V-Log. Está ingressando no pátio 3 neste momento. Chama a Nápara, táxi vai coordenar com a equipe de solo, o Alfa Índia Bravo. Salvador, 3345, pushback acionamento, remoto 13.